você mandou pra mim, dedicando amor que você jurou não ter fim. Tenho o seu retrato, ele tem você, tem você, tem você, você. Tenho aquela carta que você me escreveu, dizendo amor, meu coração é todo seu. Tenho aquela carta e ele tem você, tem você, tem você, você. Tenho a saudade pra me acompanhar. Tenho a lembrança de momentos bons de se lembrar. Tenho aquela carta, tenho até nossa canção, que fiz pra você e que hoje é só recordação. Tenho tanta coisa, ele tem você.